Baiano Tailandense Produções. Não consigo entender o que mudou assim. Eu gostava de você e você de mim. Tailandense Produções.